Fala galera, este é o primeiro episódio de Olhos Vermelhos, um podcast muito louco. Muito obrigado pela sua audiência. Se você quer entrar em contato com a gente, mande um e-mail para ovcast@gmail.com ou siga-nos no Twitter, twitter.com/olhosvermelhos. Valeu, galera! Bring out the gimp. I think the gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you? Tá gravando? Em voz normal, sem gritar, sem nada. Vamos lá. Olá, pra quem quer que esteja ouvindo. Esse vai ser o primeiro episódio. Vamos ver se a gente faz algum dia o segundo, né? Eu acho que não. Podemos fazer, só que com pessoas diferentes, né? É, essa é a ideia. Todas as pessoas que vierem aqui, a gente senta e faz. Ela é a nossa primeira convidada especial. Muito essa bem. É a primeira edição do Diário de Bordo. É, eu lembro disso. É, então esse é o primeiro display. O podcast vai se chamar Olhos Vermelhos. Só que a gente precisa se apresentar como pseudônimos, esse que é o problema. Entendeu? Eu, tipo, o meu nome é... Não. Eu sou eu. Olhos Vermelhos 1, Olhos Vermelhos 2 e Olhos Vermelhos 3. 3 não, Olhos Vermelhos convidado especial. Convidado especial. Então você devia ser o eu e ela devia ser o ela, ou você. Não, tem um camarada meu que fala um negócio legal. Ele chama a namorada dele de namorada. E ele... Quem? E ela chama... Eu não posso falar. Ah, né? É verdade. Anônimo, né? Depois você me fala, então. Então você é a namorada, eu sou a namorada e ela é a convidada especial. Tá. Bem. Então eu quero começar com uma questão interessante. Questão interessante. Eu queria perguntar pra vocês. Eu acho que, tipo, eu tô quase sumarizando todas as coisas que eu acho que estão erradas com a sociedade. Mas. Quantas são? Quantas o quê? Coisas? Não, várias. Eu não sei quantas exatamente. Eu ainda não sei todas. Mas eu acho que assim. Você acha que os sete pecados capitais ficam? Não, pecado não tem nada a ver, cara. Tem quatro pecados que, tipo, já não tem nada a ver. E, tipo, só pra esclarecer, nós somos todos ateus e, tipo... Mas não é pecado. Não, você não é ateia, né? Não, você acredita em ela, mais ela é deísta. Sabe, deísmo? É que você é... É que é o guardião universal, ele fala. Guardião Universal, velho. Nossa, depois eu te mostro. Você vai desacreditar. Olha, eu não me considero de religião nenhuma, cara. Eu sigo o deísmo, que é... acredito em Deus e apesar disso, eu procuro ver Deus de uma forma mais racional. Então o que é que eu faço? Terrorismo. Não, e só que aí eu tava comentando, é tipo igual a Matrix no começo. Que o Neo sabe que tem alguma coisa de errada com a Matrix, mas ele não sabe exatamente. Mas deixa exatamente eu explicar uma coisa. Não, ele não tem. Eu não falo pecado, tipo o pecado da igreja. Os pecados capitais são tipo avareza, gula, preguiça, essas coisas, sabe? Luxúria. Não é os 10 mandamentos. É diferente. Sacou? Uhum. Porque na verdade é atrás de tudo isso que a gente tá fazendo na cidade. Não tem nada além disso. É verdade. Quem que falou dos pecados dos sete pecados capitais? Olha ele na internet. Ah, quem foi o primeiro? É. Sei lá, acho que tá na Bíblia. Não. Não é da Bíblia isso. Eu acho que não. Não pode ser. Nossa. Mas então, continua o seu bagulho aí que você tá falando. Não, e aí eu tava falando com ele que é isso. Eu ainda vou enumerar, mas eu acho que assim, a primeira coisa que tá errada é o esquema da pirâmide social. Não dá. Porque eu tava pensando, eu tava viajando assim, tipo, por exemplo, se eu fosse um hacker muito foda, sim, ou tipo, se fosse um, sei lá, fosse uma organização que tivesse as moral de tomar conta de todos os computadores do mundo. Do mundo não, pai, do país. Sabe, eu faria o plano do Fight Club, tipo, igualar a conta de todo mundo. Tipo, soma todo mundo que tá positivo e que tá negativo no banco e divide igualmente, tá ligado? No filme, ele não faz isso. Fight Club? É. Não, a ideia é essa. Ele não, acabar ele com consegue. Todas as empresas Quer de dizer, cartão de crédito pra todo mundo ficar igual. Mas pra só zerar, cortar zerar. O cartão pra de zerar. Crédito não é bem zerar. Tipo, eu acho que a melhor jeito seria pegar todas as contas, somar tudo e distribuir igual. Porque o que eu tava Mas falando então, com isso ele, não seria uma... Ai, caralho, me fugiu a palavra. Uma injustiça com o cara que trabalhou pra caralho pra então, coisar? Seria. Só que a maioria das pessoas... Você tá certo. Primeiro, nesse país, a maioria das pessoas que têm essa quantidade de dinheiro são políticos e... Pô. É verdade, é verdade. A galera que conseguiu, é muito mais... Você faz muito mais bem pro país distribuindo pro resto da galera que não tem nada... E que tá muito foda do que tirando de quem tem, tá ligado? Tipo, porque no final, na somatória geral, todo mundo vai tá bem. Não, tá peraí. O Brasil, ele meio que funciona assim. Porque onde a gente vive, São Paulo, Sudeste, é o que produz, sei lá, uma boa parte do capital do país, certo? Só que quem recebe a maior parte é o Nordeste, que não produz tanto assim. Tipo, eles juntam todos e dividem depois por quem precisa mais. O problema é você achar pessoas de confiança pra fazer isso que você tá querendo, sacou? É, e tudo não, bem, não. Igual a tudo. Demorou, tá tudo igual. Daí algum idiota vai começar a comprar dos outros por algum outro motivo, sabe? Vai dar um jeito de desigualar e de conseguir de novo. Mas é que assim, não eu acho que a gente divide... Faz tudo e ainda, tipo, fala pras pessoas. Tem que educar as pessoas também, porque tem algumas pessoas que não sabem. Não, mas então, aí vem um outro lance, uma brisa mais profunda que é assim. Além de igualar tudo, tem que mudar muitas outras coisas, né? Por exemplo, se fosse uma coisa, uma utopia completamente absurda, a gente teria que, por exemplo, definir, sei lá, 3-4 tipos de casa. Mais baseado no tamanho das famílias, né? Então, sei lá, faz uma casa que aguenta 3 pessoas, uma casa que aguenta de 4 a 10 pessoas e uma casa que aguenta de 10 a 15 pessoas, que é a família grande. Aí você pega, derruba todas as casas e faz casa igual pra todo mundo, entendeu? Não tem essa de, eu vou morar num palácio, eu vou morar... Não, tá ligado? Tipo, porque não precisa, porque assim, o que eu tava discutindo com ele é que a humanidade tem que parar. Mas então, aqui no Brasil é uma ideia muito, muito difícil, porque é que nem você falou daquela vez, as pessoas, elas estão numa corrida pra ver quem tem o maior whatever, maior carro, o maior apartamento, o maior tudo, tá ligado? Essa é a cultura. É isso que tem que mudar. Porque o meu argumento na discussão era o seguinte: a gente já tem tecnologia o suficiente. E veio daquela brisa do cara do carro elétrico, que você ainda não assistiu. Não. A minha brisa é a seguinte: a humanidade já tem recurso suficiente, tecnologia suficiente pra gente mudar a nossa brisa. Nossa brisa não ser mais a ganância. Mas velho. Entendeu? Não sei. A nossa brisa tem que ser tipo possível. A conquista do espaço, tá ligado? Tem que ser uns negócios foda. A gente tem Mas que parar a conquista todo do mundo. Espaço pra ir lá e fuder com outro planeta igual fizeram eles. Não, não fuder, expandir, abrir os olhos úteis da raça humana. Porque assim, a gente tem que, por exemplo, teria que parar todo mundo. Falar todo mundo. Tá, fala. A gente precisa, velho. De as coisas básicas. Então, saúde, beleza. Comida, educação, casa e transporte, ciência e é isso aí. Aí é tipo assim, põe a galera, constrói muita escola e muita coisa de tipo, universidade, essas coisas, educar, tipo, toda essa galera que é pobre, tipo, para os caras de deixar de ser pobre. Vai todo mundo aprender coisas. A galera que é foda, tipo, para de fazer carro que polui a porra do ambiente e vamos fazer o carro elétrico. Cara, mas o problema é que eles não conseguem. Tem que matar todas essas pessoas que estão no topo hoje, matar elas, e aí começar do começo. Mas o ponto é, a gente não vai estar trabalhando 10 horas por dia. A gente não vai estar trabalhando num pico longe, tá ligado? Tem que ser um bagulho otimizado. Entra naquela brisa que o cara falou, que tipo, todos os problemas são locais e devem ser resolvidos localmente. Exatamente. Nossa, isso é muito poderoso, cara. É que você vai ter que convencer as pessoas de que elas são a maioria. Que, tipo, muito mais gente trabalha pra essas pessoas terem conforto. E elas não têm conforto nenhum. Porque, na verdade, elas pensam que elas são as minorias. Que elas não têm, tipo, pô, eu moro na favela, o que eu vou falar? Não, você nunca vai dar certo. Eu só tenho é verdade, você tá falando. Só tô falando como que eu acho que seria legal, gente. Não, mas eu queria fazer isso, sabe? Ah, impossível. Por isso que eu penso nessas coisas. Sabe o que eu tava Vamos pensando? Brincar de utopia, então. Sabe o que eu tava pensando? Se eu ganhasse na Mega Sena, eu já decidi o que eu faria. Eu ia comprar um terreno gigante e fazer uma cidade. Lógico, mas é isso que a gente fica falando. Não, pode, lógico, pode. Foge. Lógico. Mas a gente viveria dentro do país ali. Fazer uma cidade, não fazer uma plataforma. Forma de petróleo é muito legal. Se eu ganhar, tipo, se eu fosse o Bill Gates, ganhar a Mega Sena é uma coisa. Bill Gates, se eu fosse o Bill Gates, eu fazia, tipo, em cima de uma ilha artificial normal, tá ligado? Ou ilha artificial ou ilha normal, tá ligado? Você ia fazer num pico louco. Que a ilha fosse um país. Não é sua. A ilha é. Não, mas você pode comprar. Não, você compra. Pode comprar a ilha. Não, na verdade, o lance é o seguinte. Não, o lance mas é o seguinte. Como? Eu tava lendo sobre isso, porque tem aquela plataforma de petróleo que é um país. O lance é o seguinte, pra você ser um país, na real, o que você tem que fazer é garantir a soberania do seu território. Então, o que acontece? Você tem que falar, esse é o nosso pedaço de terra, e os outros países tem que falar, beleza, tá ligado? É, pra ninguém te atacar, porque senão o maluco vai lá e te ataca. Então é como se você tivesse que ter um exército, você tem que proteger o seu território. Nesse caso dessa plataforma de petróleo de Londres, a galera da Inglaterra não fala nada, tá ligado? É um outro país. O cara declarou e ele declarou a independência dele. Aquilo ali é um outro país, que não é o nome. Declarou a independência. Declarou, fez o documento, foi e falou. E ninguém se entende, porque a plataforma é dele, é uma plataforma de petróleo abandonada, tá ligado? Mas a gente não tá falando disso, eu tô falando. Por exemplo, na ilha, os terrenos, quando você compra uma casa, ela não é sua de verdade. Ela é, tipo, da marinha. Se um dia tiver uma guerra ou qualquer coisa assim, a marinha quiser usar a sua casa, tchau, acabou, é nossa. É, por quê? Porque é a marinha que garante a soberania ali no mar, tá ligado? Entendeu? Tipo, quando você, tipo, você paga 10 milhões por uma ilha, é sua, por 10 anos. Daqui a 10 anos, não vai mais ser. Já era, é. Tipo, a marinha pegou. Então, vou pagar de novo. Ah, eu nunca te contei a ideia. Ô, mas olha que linda, 4 milhões. Uma ideia que eu tenho muito louca. Se eu tivesse uma grana assim com, sei lá, 5 milhões de dólares, eu ia dar pra fazer. Abrir uma empresa de cruzeiro, tá ligado? E comprar um barco só. E fazer esse barco de um jeito que tem assim, vários bagulhos de entretenimento. Mas aquele barco gigantesco, né? Tipo, não precisa ser um muito gigantesco. Não, é um barco de cruzeiro. Tá. Tipo, fazer vários bagulhos de entretenimento. Fazer os quartos, tá ligado? Só que todos os quartos bem simples. E fazer uma farmácia bem, tipo, bem feita, assim. Vários sistemas de computação e tal. E um laboratório. E aí fazer assim, contratar toda a galera, né? Do barco, cozinheiro, tal, não sei o que, todo mundo. Contratar vários psicólogos. Vários filósofos artista. E vários outros artistas, tá ligado? Tipo fotógrafo, pintor, essas coisas. E aí o lance é o seguinte, o barco eu vou contratar químicos. Aí o barco atraca no porto, pega a galera, e aí ele vai pro mar. No que ele tá indo pro cruzeiro no meio do mar, os químicos fazem doce e bala. Porque aí o barco tá no meio do mar, não tem lei, tá ligado? Aí os químicos fazem doce e bala pra galera, tá ligado? E aí a galera... Só que assim, é controlado... Por que que tem as farmácias? Porque tem que ser controlado a quantidade de droga que a pessoa pode tomar. Então, tipo, você tem que fazer vários exames antes, né? Quando você compra o cruzeiro. Vários exames de saúde pra garantir que você tá bem de saúde. Porque não pode tomar droga mesmo que tá morrendo do coração. Aí... Faz o teste com a galera. É pra jovem. É pra entrar no barco e experimentar. Não, pra entrar no barco, só pra entrar já tem que fazer os exames. É, não é lá dentro. É obrigatório. É obrigatório. Quando você compra a passagem. Então a pessoa faz vários exames antes pra poder comprar a passagem. Aí compra a passagem. Aí a pessoa, sei lá, teria direito a... São, sei lá, 7 dias. A pessoa tem direito a 2 balas e 2 doces. Aí dentro do barco, meu, eu tinha ideia pra várias salas, cara. Imagina, por exemplo, assim, uma sala que fosse um chão de vidro e ela fosse cercada inteira, assim, de TV LCD. Várias TV LCD, assim. E o chão de vidro, e aí, tipo, você ia conseguir projetar várias imagens nos LCD, tá ligado? Aí, tipo, você ia conseguir fazer, por exemplo, a pessoa tá de pé, tá ligado? Num lugar, tipo, uma simulação. Aí, de repente, o vídeo nas TVs começa a subir, assim, e a pessoa finge que tá voando, tá ligado? Imagina uns bagulhos desse louco de doce. Tipo, uns bagulhos de realidade virtual, ai, você tem que sair tá ligado? Não, tipo, cara... Eu morro, é por sua própria conta, tá ligado? Não, mas assim, ter várias paradas, tá ligado? Ó, tem um contrato psicólogo... que você vai ter não, que ensinar. Não, porque assim, dá pra ser... Se morrer, a culpa foi sua. Não, assim, dá pra ter psicólogo, dá pra ter médico, vários suportes, tá ligado? Tipo, um hospitalzinho, coisa de primeiro socorro. Cara, imagina que animal, tipo, é a experiência da sua vida, velho. Tipo, a pessoa poder ir no bagulho com todo o suporte pro maluco curtir a brisa ao máximo. Tipo, videogame, tá ligado? Música, discoteca pra galera. Teatro, show de mágica, velho. Show de teatro, tá ligado? Umas peças de teatro. Nossa, imagina o cara bem louco de doce, bem louco de mágica. 7 dias, cara. Uau. Imagina o que que vai ser, cara. Imagina o que vai ser. Você, tipo, passar 7 dias, tipo, alucinando, sem se preocupar com nada, mas, cara. Velho, comida, isso daí segurança, é muito festa, cara, é muito perigoso. É muito perigoso, porque o nego ia querer falar assim, não. Não, e outra? Eu vou comprar todas as passagens pra todo sempre, todo dia. É isso que ele ia falar. Eu vou pra minha casa, chamar meu carro. Eu quero morar. Dá um emprego, né? Não. Nossa, não, cara, imagina. Começar a não, ficar e outra, famoso e muito outra, rápido. Todo mundo ia querer. Você ir lá no cruzeiro, velho, e mudar a sua vida, velho. É igual aquele negócio que a gente fala do programa lá. Do programa da moda. Que a galera troca. Meu, a galera muda de roupa. Aprende a se vestir direito e muda a vida da pessoa. Se sair e ficar. Mas, mano, eu não pirando, sei se ia ser assim tão. Não, mas você descansa, tá ligado? Não, você não é obrigado a fazer nada. Tipo, você relaxa. Não é isso. Eu tô falando que isso ia ser um sucesso tão absoluto. Não ia, velho? Tá ligado? Ia. Muito foda. Ia mesmo. Não iam deixar, velho. Não, e aí ia dar pra fazer outras coisas muito eu mais Eu acho que eles não iam não, deixar. E aí também. Imagina, tipo, você imagina, vai ganhando dinheiro, não, você faz um bagulho mais louco. Mas você não pensa que, mano, os caras, por exemplo, os árabes, sheiks, essas coisas, eles vão mandar navio, vão mandar submarino. O governo dos Estados Unidos, você acha que ele ia mandar um submarino pra te bombardear, velho? Não, eles não podem fazer isso, caralho, é crime. Mas, velho, mesmo eles bombardeiam você e eles dão um jeito de sumir isso, velho. Todo mundo quer a mesma coisa, todos os países do mundo vão querer. Navio de gente maluca afundou no meio. É, afundou, se perdeu nas Bermudas. Ah, lógico que eles iam fazer isso e vocês sabem que eles iam. Porque é isso que eles fazem, velho. Não, pra outra mas gente, aí... Eles fazem, não, mas aí... E com o carro elétrico, só vai fazer bem pro planeta. Os caras já... Tipo, o carro elétrico já era pra ter saído uns 10 anos atrás. E vocês sabem disso. O cara foi lá e, ó... Ninguém nunca mais ouviu falar do carro elétrico, ó. Que coisa, não? E aí, vamos ver as histórias aqui, ó. Eu peguei umas histórias legais. Aqui, ó. Essa é legal. É meio Fight Club, você lê o título? O título é assim, ó. Homem preso por espirrar urina e fezes em comida no Reino Unido. É isso mesmo. Então, um químico que não tinha o que fazer, que podia ter sido contratado pelo meu cruzeiro maravilhoso, podia estar empregado no meu bar. Mas beleza. Um químico desempregado foi preso terça-feira. Certo. Por jogar uma mistureba de urina e fezes em comida, vinhos e livros de criancinhas em várias lojas britânicas. O maluco se chamava Shannon Daifala. Já sabe de onde que é. De onde que é? É árabe, né, velho? E ele foi preso por 9 anos. Depois de ser acusado. Então o maluco pegava. Tipo, ele Argelino, tá vendo? Era árabe. Ele é químico e aí ele misturou urina e fezes dele com mais umas químicas, fez um bagulho fedorento, tá ligado? E ele saía com um saquinho plástico furado com esse bagulho espirrando esse fedor nas coisas. Mas por que, mano? Porque o caos deve prevalecer, tá ligado? Ele assistiu o Batman, aí a hora que o Coringa falou, meu, só o caos prevalece. Ele falou, é isso mesmo, velho. Eu tô desempregado, eu sou químico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bagulho fedido, velho. Perfeito, eu achei muito louco. Aí ele saiu espirrando no supermercado, a galera teve que fechar o supermercado 2 dias pra limpar o bagulho. Mano, esse cara deve ser bem louco, né? Depois ele foi numa livraria e começou a tacar o fedor nos livros de criança, tá ligado? E aí depois ele foi num outro supermercado e aí a galera ficou meio suspeita e prenderam o cara. Porque sim. Eles não podem prender ele por 9 anos, velho. Não, é tipo um ataque terrorista, biológico, tá ligado? Foi um ataque terrorista, velho. Pessoas passaram mal, né? Vomitou por causa do bagulho. É ataque terrorista confirmado? Está confirmado que é um ataque terrorista? Não, não é um ataque terrorista. O cara fez porque não tinha nada pra fazer. Mas é a por que eles prenderam ele? Mas é argelino, ele pode muito bem ter feito isso com um ataque terrorista. Ó, ele foi preso, quer ver? Ó, high risk to public safety. Isso aí. O cara vai ficar 9 anos na cadeia. Mais algum comentário? Não, mas ele vai sair, tipo, logo. Ah, esse aqui é legal também, ó. Um maluco ficou... Ele tava trabalhando na fazenda. O nome dele é Ben Nyaumbi. Ele é da Quênia. Quênia, exatamente. Aí ele pisou num bagulho, aí, ai, caralho, é uma cobra. É? Pisou, a cobra... Aí ele, ai caralho, é uma cobra. Aí a cobra se enroscou no cara. E aí o cara ficou tipo, porra, caralho, essa cobra tá me mordendo. Aí, tipo, ela enfiou até o rabo na boca do maluco, cara. E ele teve que morder o rabo da cobra. Olha que situação bizarra. Depois ele contou e ninguém acredita, tá ligado? Fala, meu, liga. O cara fala. Não, mas aí o que aconteceu foi que é o seguinte. Quer ver, ó? O que aconteceu? Depois de 3 horas, o cara. Ele conseguiu soltar a mão, pegar o celular e ligar pra galera. Aí a galera chegou pra caralho, velho. E os caras, velho, tira uma foto. Aí tiraram o maluco de lá, né, cara? E que tipo de cobra que era? Era uma tipo... Python, cara, devia ser tipo uma jiboia. É tipo anaconda, né, velho? Essa porra. Bom, natureza fighting back, né? Marcha da Maconha! Olha só, vai ter Marcha da Maconha aqui em São Paulo. Ah, o Parque ano do passado Ibirapuera. Eles foram lá, né? É? Foram. Eu não fui. Foram. Mas... Você não foi? Mas os moleques foram. Foi legal? Então eles tiraram umas fotos muito boas. Nem tinha várias na parede. Não vendo, não compro e não discrimino. Legal. Mas muito e bem. Aí, a gente vai? Pô, com certeza, né, velho? Parque do Ibirapuera. Que dia que vai ser? Mas, então, eu tinha muita coisa. Lógico. 9 de maio. É que aqui a polícia vai ser muito, muito... Vai doer. Ah, mas sempre dói, cara. Festa, liberdade, sempre é verdade. Isso é verdade. Pacífico, isso é verdade, eu concordo. É, só que todo mundo tem que ficar de boa. Grass? É, o, a gente é só um deputado dos Estados Unidos. Que. Quando a maior parte da população rejeita uma lei não pode estar em vigor no. Sim. Como chama o regime? Parlamentar? Democracia. Na democracia. Mas. Cala a mente, cara. É porque eu tava lendo sobre essa época do Brasil. Dando história do Brasil aí. Mas. Então, democracia se rola que a voz do povo. Mas isso não funciona na prática. Ele fala, é igual uma lei contra a masturbação, você pode fazer a lei, mas você não pode garantir que ela vai ser cumprida. Você vai pôr um cara dentro da casa de cada um. Exatamente. Você não pode prender cada pessoa que não pega no mundo. Se a maior parte da população fez isso, por que existe uma lei contra isso? É exatamente isso. Mas, mano, vocês acham que isso realmente funciona? Funciona! Porque já fizeram várias coisas assim, meu. Já fizeram um voto de mulher, já fizeram coisas de aborto, tá ligado? É, já fizeram várias coisas. Aborto é uma coisa que a pessoa devia fazer no Brasil. Meu, tem que ser legalizado, é ridículo. Tem que ser completamente legalizado, velho. É um procedimento médico extremamente necessário, cara, pra sociedade... inteira, velho. Exatamente isso. Tipo, não pode ficar lotando de maluco, tá ligado? Essa é a base, tá ligado? Certo? É. Mas é isso, acabou. Agora eu só queria falar isso aqui, ó. Achei muito louco essa frase. Leia a frase. The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently. É isso mesmo. Traduza, por favor. Você traduza porque eu sou péssimo. A maneira mais eficaz de corromper a juventude é instruí-los a se importar mais com aqueles que pensam como eles do que aqueles que pensam diferente. Nietzsche. Ó, oh, muito bom. Esse cara manda várias boas. Então, acabou. Valeu, convidado especial. E vamos comer alguma coisa?